para 4.000 e vou para o Serra Vista 366. Serra Vista 366, 4.500, ajuda 134. Chame Recife, frequência 1251, Sideral. Recife 251, 9973 da Sideral, boa. Boa. Foro 098 é o controle. Ajuste no 095, desça para 5.000 e vou para o Serra Vista 366 para aproximação, Renato. É 250 nós, é o número 3. Lá 72 decola os 4.000, chama o controle 1-2-0-8. 5972, controle. Contato radar, suba sem restrições, curva à direita, voe Leda, Leda e Rune. Leda, Leda e Rune, Rio. Oceano 6224. Prossiga. Vamos encerrar o serviço. Chame Aracaju 1203. Boa viagem. 1203. Até a próxima, Brian. Boa. É aí, ó. Já pode? Azul 2534, desça sem restrições para 2.500 pés. Voa sobre água. Servo, 2.500, azul 2534. Lugar 959, autorizado. Alinhar, decolar, pista no zero, vento 1-20 graus, 8 graus. Alinhe, fala, pista no zero, 4-5 graus. Dona 098, desça para 4.000. 4.000, dona 098. 2534, está autorizado a aproximação, Renato. Beleza, procedimento para Mará, estabilizar na final do estado. E o 5972, para sua informação, à direita, afastado 12 milhas, aeronave da Azul, equipamento ATR, passando ao nível 95 para 160, voando Coral, tráfego decolou de Salvador, com destino a Porto Seguro. Informação de tráfego para o Rio. Cliente, tem o tráfego da GQS, grato pela informação. Momento cruza 9,500. Cliente. Controle de Salvador, boa noite, vão 354, 470, 450. Foram 354, é o controle. Ajuste agora no 095, desça para 5000 e voe para Serra Vitor 368. 5000, voo 68, é isso? Corvo no 354, ajuste no 025, desça para 5000 e voe para o Serra Vitor 368. 5000, 1015, Serra Vitor 368, voo 354. Flávio, boa noite, passaria 2224, centro da Vitor. Passaria 2224, controle, quando pronto, descer para 6000, ajuste no 025, voe para o Serra Vitor 368. Mais 10 milhas estaremos prontos, vai iniciar a descida 6000, Serra Vitor 368, 1015. Voo 354, velocidade 250 nós. 259, 354. 0218. Senhor 6212 em aproximação, checa o trem, torre 1, 1895. 295, boa noite, 0218. Boa. E o 5972, o tráfego informado já foi superado. Chame Recife na frequência de 1251. É 212 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia antes. Pouso no zero, meia dois, Ilhéu, suba sem restrições, cabelo. Gente, direita, direito Ilhéu, suba indo sem restrições, pato na. Positivo, está em contato, rodado. Obrigado. Voo 354 à direita, afastado 9 milhas e meia, aeronave da companhia. É o voo 1098. Vossa Senhoria vai segui-lo. Ciente, eu traço no equipamento e no visual. Júlio 5964, mantém a posição. Sua senhoria vai segui-lo. Gente, do abraço, mantendo chicanes, obrigado. 2224. Bruno 098, terça, para 2500, sobre água. 2500, zona 098. 798, voando para o Serra Vida 366. Relativo, estou no Serra Vida 366, abri só 3 graus, se você pede um cômodo, já estou voltando. Ah, ciente. Rolando 354, aeronave informada, abriu à esquerda devido cômodos, agora a gente tem 7 milhas e meia de separação. Gente, vai reduzir um pouco mais, 230, pode ser? Eu vou manter a princípio a velocidade, que eu estou com o passaredo, a sua retaguarda aí. O sequenciamento 1354 é o número 4 e o passaredo é o número 5. Então vou manter 250. 202 graus, cúmulo no visual. Positivo. O senhor pode manter 250, dentro em breve eu solicito uma velocidade inferior. Sem problema. Passaredo 2224, qual é a velocidade? 240. É uma boa velocidade. Eu gostaria um pouco mais, mas não dá. Salvador Approach, muito boa noite, Approach Show 023, Heavy Descent Flight Number 160, Bomb Arrival, with permission to take care. Portugal 023, Control, insert in altimeter 1015, clear until 8000, and the flight direct to Havitor 367, Portugal 023. Gol 1098, está autorizado a aproximação, Renato. Olá, boa noite, a gente está no momento. A 5 de quando está sendo 4-0. O 57, direito 2-1, no sinal 1 no chão. 5964 já tem autorizado a decolagem. Pistola 0, vento 130 graus, 8 horas. Autorizado a Renato. Autorizado a Renato, 098. Gol 1354, agora velocidade 220 nós. Reduzindo 220 354. Autorizado o táxi, chama para ingresso no 7, Alvo. Confirme, Azul 2713. Azul 2713, código 0477. 0477, o Azul 2713. Onde pôs o chão 0? É, está sendo 34. Estou acionado 0477, 2713. E manter o chão 7, Alvo. Autorizado, alinhar e manter, 1-0, na 1-7. Autorizado a Renato. Autorizado a Renato, igual 3-5-4. 2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa noite. Azul 2713, contato radar estabelecido no acionamento do código. Quer que acione a identificação? Não, não, não é necessário não, já está identificado. Bem, obrigado. Controle, boa noite, o Rio 5974. Rio 5974 é o controle, contato radar, suba sem restrições, após 2 mil pés, inicia a curva à direita para Leda, Leda Morte. Após 2 mil, pro de Leda, Leda Morte. Controle do 2224, desça para 4 mil, velocidade 210, está autorizada a Rinave. 4.210 nós, autorizado aí, Renato 3224, fazendo 10 graus à direita, mais umas 10 milhas, eu tenho condição de volta 368. Gente. Azul 2774, Salvador. Azul 2774, controle. Salvador. 4959, prossiga. Você tem como falar com o Azul 2774? Afirmo, falamos com ele aqui. Ok, estou encerrando o serviço radar desse tráfego, solicitando que ele entre em contato com o Ilhéus na frequência de 120 onde eu estou chamando ele, não está me ouvindo. Seja onde é a posição. Muito grato, voe e o NEP. Ciente, e o NEP 4959, só confirme a numeração do azul que a gente vai modular. O azul 2774, ele decolou de Salvador, está indo para Porto Seguro. Ciente, grato. Azul 2774, está na escuta do azul 4959? Vai falar. Ciente, mantém a posição, o número 34. 1098. 295, boa noite. Azul 2774, na escuta do Azul 4959. Azul 4959, observe que o Azul realmente abandonou a nossa frequência. Vamos ver se ele vai falar com Ilhéus para prosseguir o voo em Porto Seguro ou chamar Porto Seguro para pouso. De qualquer forma, eu agradeço. Senhor, muito gentil. Não, não tem problema nenhum. Até a próxima. Valeu, hein? 354, aproxima-se do Serra Vida 366, nossos agradecimentos. Reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895, obrigado, até a decolagem para Cacaju. É. Rodou, boa noite, gol 1098, passou o CR-2372, baixou, travou, visual. Ciente, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Vai dar. Rodou, 354, número 3, passando 66. 354, continua aproximação, vai atualização em pouso. Prazerando, boa noite. 2534, solo 02, direito 21, 1 no solo. Direita 2, 1, 1, 2, 2534. Costa Azul Alfa, decola 02, chama o controle 120, em cima 8. 208, Costa Azul Alfa. Autorizado pouso 1-0, vento 1-3-0, graus 8-9. Livre pouso, está 10, 0-9-8. Boa noite, é o Papa Sam, o Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa. Boa noite, o Oscar Zulu Alfa, decolou na 17, na saída Coral. Oscar Zulu Alfa, transponda 5014. 5014, Oscar Zulu Alfa. Salvador é o 3600. 3600, Salvador, desça para 5000, velocidade 230 nós, 1015, câmbio. 5230 mil. 2224. Em aproximação, reduz a chega trem, torre 1-1895, nossos agradecimentos. Baixa HZ 1895, reduzindo, boa noite. Boa noite, passaria 2224, agora uma milha para o 366. Ciente, 2224, continua a aproximação, web atualização de pouso. Guardado. Victor 367, for the approach, Portugal 023 heavy. Oi, o SAM 3600, formação. 3600, prossiga para o controle. Boa direita, que deve estar com a 3600, está autorizado de desvio. Oscar Zulu Alfa, está em contato radar, voe direto coral, suba sem restrições. Direto coral, sem restrições, o subindo, Oscar Zulu Alfa. Desça para 5.015, quando tiver condições, Serra Vista 368. Serra Vista 368. 354, autorizado pouso, vento 130 graus, menos 19. Vive pouso, com 354. 34, faz o curso para a minha manter. Negativo, manter a posição, estou com mais uma lá na sequência. Recife 1-2-5-1. 2224 autorizado, pouso, vento 130 graus, 8 também. Pouso no 02224. Hora 2023 no ponto ideal. Desça para 5.000, sem restrição. 5.000 sem restrição. Na prova de mão, 2724. Voa sobre água, desça sem restrições para 2.500. Para 2.500, 3.600. Saiu 224, solo 09, direito 211, só. Direita 211, 2224. Nuno 34 autorizado decolar pistão no zero, vento 130 graus, meio dos anjos. Prefere colar pistão no zero, vou Nuno 34. Este é o controle. Ajuste 1095, desça para 8.000 e vou encerrar a vista 368. 8.000, 1095, 368. Confirmo, encerra a vista 368, Butan 3152. Então 3600 em descida para 2.500 pés, curva à direita para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação à RNAV. Pode manter essa próxima, a gente perdeu a altitude, está muito alto. Ah, pode sim, sem problema. Continue descendo para 2.500. Tem boa visibilidade à frente? Ok, obrigado. O senhor tem boa visibilidade à frente, tá 3600? Completa. Yes. A Portugal 023 on final, check landing gear, contact the control tower, frequency 118905, over. Established and switching tower 118.95, push 023 heavy, muito boa noite, obrigado. Boa noite, bom povo. Azul 4059. Azul 4959, Salvador. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Léo, frequência 1201. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Bom voo. Portugal 023 heavy, clear to land runway 10. Controle Gol Nuno 34, boa noite. Decolou Fuca, Jão Maracaju. Gol Nuno 34, é o controle, contato radar, suba sem restrições, voe Jão. Sobe sem restrições, voe Jão, Gol Nuno 34. Azul 2713, desça para 4000. 2713 para 4000, 1095. Aqui, vamos corrigir o ajuste do altímetro. Deu uma modificadinha, agora é 1094.9. Passei, 1.1094. Então 3600 está voando sobre a água, continue descendo. 3600. Já estamos aqui na rampa. Então 5-2, desça para 5.000. 5.000, 5-2. O Azul 2713, o senhor vai seguir a aeronave da TAM, o equipamento Airbus, que está no Serra Vitor 368, ele vai até o 368 para perder altitude. Ah, ok. 2736. Do Alfa, instrução de Ilhéus após Coral Ilhéus. Coral Ilhéus, eu preciso voar na Trove de Arutos. Ok, ciente. Azul 2713, vetoração direita, proa 235, desça para 2.500 pés. A intenção é navegar 5 milhas na proa para retornar com curva esquerda. Serra Vitor 366. Ok, no presente, direita pro 235, descendo até 2.500. Um momentinho, capitão, estou chegando aqui junto a Ilhéus, para que Vossa Senhoria possa se aproximar do continente. Call 023 on the ground at 15, leave to the right and call 121.1. Leaving to the right, 121.1, Portugal 023, 129, here we go. 713, esquerda, Serra Vitor 366, está autorizada a Renave, muito grato. Na hora de Cunha, está presente, curva esquerda, Serra Vitor 366, 6703. Na 3600, aproximação, chega trem, torre 11895. Na 3600, Serra. Na 3600, chega trem, torre 11895. 685, obrigado. 895. Eu acho que é a Zulu Alfa, Salvador. Vocês têm condições de voar DND? Positivo, livre. Eu tenho pouso autorizado, pistola zero, vento 120 graus, segurança. Deixa para fora. 119, 2500, 1500, 6152. Pedro Zelândia. Pouso, 3600. Azul 2703, reduza para aproximação e cheque para pouso. Estamos mantendo 70, no início é um prepouso. Positivo. Aeronave da TAM com velocidade inferior à sua, está 5 milhas. Quem está ciente com a gente, não esquece a vista. Obrigado, senhor. Azul 52, gira à direita, voe para o Serra Vitor 366, autorizado a RNAV com o número 3. Direita 366, comando número 3, autorizado. 2713, Serra Vitor 366, aproximação, chame torre 11895 e até a próxima. Torre 11895. Chama a torre 11895. Obrigado, bom trabalho, amigo. Boa. O 3152, o ajuste é 1094.8. 114.8, gente. Pode dar uma boa noite, Azul 2713. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Continuando a aproximação, tem um campo à vista, mas está travado, aguardando a autorização de pouso. 2713. 300, Cholas 21, direito 21, décima 1. 3, se dá uma normal de 4 milhas, baixar a travada e fica pra vista. 2713 autorizado, pouso, vento 1, 2, 0, grau, 5, 9. Se é 37, eu não tenho escrever, pouso. Zona 52 em aproximação, checa trem, torre 1, 1895. 295, grato, noite, amanhã. Boa. Zero. Flocker 230, continue to text until holding point 1810 and maintain. Okay, roger that. Solos 2-4, direito 2-1-1, solo. 1-2-1-1, obrigado, boa noite, 2-7-1-3. Voador, Sam, 3-1-5-2, longa final, Gazette, baixou, travo. American, maintain position now. Well, American 2-3-0. 3-1-5-2, autorizado pouso, bicho no zero, vento no 3-0 graus, meia dúzia. Autorizado pouso, 10, 3-1-5-2. Mexican 230 clear to line up and the wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. No limite da nossa área de responsabilidade, vamos encerrar o serviço radar. Chame Ideal na frequência 1201 e boa viagem até Jundiaí. Ao controle Salvador, ajuste agora 10014.9, desça para 8000 e vou observar a Vitor 366 para o Renato. Aqui é o 10014.9, não, não, o ajuste é 10014.9, ou seja, 1014, altitude 8000 e o Serra Vita é o 66, aquele 366. American 230, airborne at 30, call now 120.8. 20.8, American 230. American 230, would you pass on 1600 for 340? America 230 control, ready to contact, procedure is clear. Azul 4107, está passando Boipeba, altitude 15 mil. Vai iniciar o voo sobre a água, descer sem restrições para 2.500 pés, está autorizada a RINAV. 2.500 pés, autorizada a RINAV, Azul 4107. American 230 now, you're passing 145 climbing. In Texas Center, 126.85, over. 126.85, American 230, good day. Okay. 3398 é o controle. Ajuste do altímetro 1094, desça para 5000, vou observar a Vitor 366 para aproximação, Renato. Confio 366 para a Renato. Este é o controle, Salvador. Ajuste 1094, desça para 8000 e voe para Serra Vista 367, aproximação, Renato. Aqui, 8000, 1094, Serra Vista 398, cruza a linha do litoral, voa sobre a água à esquerda, o Morro de São Paulo, desça para 2.500 pés, autorizada, Renato. Pode ser, 2.500, já foi muito aqui para o Morro de São Paulo, obrigadão. Abrizou, azul 4107, visual. Azul 4107, em aproximação, reduza, checa o trem, torre 11895. Bem-vindo, torre 11895, azul 4107. Ingresso, aliás, decolar 10, vento 130, grau 5 nós. Liga com 10, 2228. Oi, Salvador, boa noite, azul 4107. Estabilizado, visual, final de 8.000. 4107, ciente, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Continua aguardando a autorização, azul 4107, graças.